Eu quero trazer uma palavra hoje à noite que Deus tem me ensinado muito. E vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus hoje à noite. Vocês que participam regularmente dos nossos cultos sabem que nós temos muitos cultos temáticos. Então, às vezes uma vez por mês vem um tema, no mês seguinte esse tema aparece novamente. Os principais assuntos da Bíblia, eles aparecem frequentemente aqui nos nossos cultos. Isso não é por acaso. Alguém pode dizer, pastor, alguém manda tu pregar sobre esses assuntos? Manda. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, eu me recolho, eu tenho um lugar em casa onde eu posso ficar a sós com Deus, e lá eu vou perguntando ao Senhor, que assunto deve ser trazido para a igreja toda, qual é a comida que deve ser servida, no caso, no culto de domingo, depois no culto de quinta, no culto de terça. Eu já disse a vocês, irmãos, nós não chegamos assim, abrimos a Bíblia, e bota o dedo num versículo, e aqui hoje. Não, nós não trabalhamos assim. Só se um dia o Espírito Santo diz que é para ser assim, num momento especial. Um dia um pastor me disse, ele foi pregar num lugar, e chegou lá e realmente o Espírito Santo, ele tinha se preparado, tinha feito anotações, e chegou lá, na hora de pregar, o Espírito Santo disse, não fala desse assunto, fala do outro assunto, e o Senhor deu direção para ele. E ele falou do outro assunto, e foi uma bênção. Ele chegou para mim muito feliz. Não sei se tinha sido a primeira experiência dele, assim, com o Espírito de Deus. Chegou muito feliz e me disse, Paulo, eu não vou preparar mais pregação agora. Vai ser sempre assim. Chega na hora, o Espírito Santo tem que me dar. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu disse, aquele irmão é muito amigo meu. E eu disse, irmão, faz o seguinte, tu te prepara sempre. Se o Espírito Santo mudar na hora, amém, segue o Espírito. Mas tu faz o trabalho que tem que ser feito sempre. Amém, irmãos? Imagine vocês, as irmãs geralmente que fazem o almoço em casa, né? E chega lá na hora do almoço e os filhos vêm loucos de fome da escola. E a mãe não preparou nada. E disse, agora nós vamos ver o que é o cardápio de hoje. Na hora. Você acha que seus filhos iam gostar disso? Tem que esperar até uma e meia para o almoço ficar pronto? Isso não seria bom. Eventualmente, até pode acontecer numa casa. Não deu tempo, chegou atrasado para fazer, deu um imprevisto. Mas a rotina de uma casa é que o almoço está pronto ali pelo meio-dia, meio-dia e 15, não é, mas? E os filhos chegam da escola, a comida está pronta. Assim é você, vocês vêm aqui na igreja, a comida está pronta. Eu não posso dizer, irmãos, agora eu vou preparar uma pregação, vocês ficam aqui louvando a Deus, até eu ficar pronto ali na salinha dos fundos. Não, vocês chegaram aqui e terão que ser servidos logo, porque afinal estão com fome. Não é, irmãos? Estão com fome, queremos comer e comer logo. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Versículo 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos ou pelos crentes. Amém? Primeira coisa que a Bíblia está dizendo, que nós não sabemos orar devidamente. Pode ser que alguns de nós tenham vida de oração regular. E que bom, é isso mesmo. E você todas as manhãs, ou ao meio-dia, ou à noite, você para e tem o seu momento pessoal com Deus. E você já começa a se sentir um tanto assim adulto e experiente na arte de orar. E de repente vem a Escritura Sagrada e diz, você ainda é fraco na oração. Você precisa que o Espírito Santo entre na brecha, porque tu ainda não sabe orar devidamente. Saber orar, irmãos, não é saber falar. Saber orar é entender o coração de Deus em cada situação. É capturar o coração de Deus. Senhor, é isso que o Senhor está pensando agora. É isso que o Senhor quer fazer. Essa é a tua intenção. E você ora naquela direção. Mas nós nunca vamos conseguir fazer isso 100%. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos assiste. Ele nos socorre na nossa fraqueza. Você, quando ora, está sempre cheio de motivação? Sim ou não? Não. Às vezes você vai orar, diz, ah, Deus, está difícil orar, Deus. Está difícil parar aqui sozinho com o Senhor. Está difícil, parece que eu estou num quarto sozinho e que a palavra não passa do teto. Está difícil, Senhor, às vezes é assim. E aí você tem que ter Espírito Santo. Ora por mim aí no céu, porque o Espírito Santo é um companheiro nosso aqui na terra. Porque no mesmo capítulo 8, um pouquinho adiante, diz que o Senhor Jesus intercede por nós diante do Pai lá no céu. O Senhor está lá, mas o Espírito está aqui. O Espírito de Deus foi enviado para cá e Ele é o nosso intercessor. A Bíblia chama o Espírito Santo de Parácletos. Já ouviram essa palavra? Que quer dizer consolador. O Espírito Santo é aquele que nos anima, nos motiva. O Paráclito, essa é uma linguagem que o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus também trouxe do mundo normal, do mundo da guerra. Paráclito era aquele homem que chegava na frente de um exército e motivava aquele exército. Às vezes era um exército inferior ao exército inimigo, mas o Paráclito botava tanto ânimo, tanto ânimo, tanto ânimo naqueles homens, que eles ficavam como feras e iam lá e derrotavam o inimigo. O Paráclito, o Espírito Santo, é o animador. É aquele que te levanta. É aquele que te encoraja. E por isso que o Espírito Santo, ele está contigo quando você está ali orando. O Espírito Santo está com você quando você tem que, de repente, falar de Jesus para alguém. Dar um testemunho para alguém. E você pode estar um tanto intimidado numa situação, e o Espírito Santo vai te motivar. E, de repente, aquela pessoa tímida fica corajosa. E você se sentir um tanto amarrado, um tanto atado, fica solto. E você consegue fazer as coisas de Deus. E diz nessa palavra que o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Ele intercede por nós. Sobremaneira. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão. Na Bíblia não tem nenhuma palavra fora de lugar. Não tem nenhuma palavra a mais também. Não tem nenhuma palavra a menos também. E você viu que o Espírito Santo diz aqui que ele intercede sobremaneira, demasiadamente, para a gente entender melhor. Interceder, já era bom contar com a intercessão do Espírito Santo. Mas a intercessão sobremodo elevada, sobremodo intensa, tão intensa, que o próprio Espírito Santo entra em gemidos. Sons que não dão para se interpretar, ou não dão para se ouvir direito. Sons não muito, se fossem letras, legíveis. O que é que o Espírito Santo faz por você? O que é que o Espírito Santo faz por mim? Seja quando eu estou orando, seja quando estou aqui pregando, o Espírito Santo está lá, clamando diante do Pai. Pai, ajuda ele. Muitos de vocês, às vezes, eu sei que estão orando, e às vezes estão orando aqui na frente, aqui dentro da reunião, do culto, e eu estou ali dizendo, Espírito Santo, ajuda aquele irmão, aquela irmã, a ter uma oração espiritual para essa hora. E o Espírito Santo ajuda. O que é que ele estava orando? Diz ali, com gemidos, com sons que não dava para se compreender direitos, porque a própria Bíblia diz inexprimíveis. O que é que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo está ensinando sobre orar em línguas. O Espírito Santo sabe todas as línguas, as celestiais e as terrestres. Mas o próprio Espírito Santo, ele se coloca como que numa posição humana, de motivador e de ensinador. Sons inexprimíveis, gemidos. Às vezes estamos orando, irmão. Você sabe, quem já tem essas experiências? Você está ali clamando a Deus, clamando, clamando, e de repente naquele lugar que você está orando entra uma paz muito grande. E antes você orava até aquele momento com a boca, porque você sabe quando a gente ora com a boca. E de repente você começa a orar com o coração. E você percebe que aquelas palavras estão saindo lá de dentro. E a sua oração vai crescendo em qualidade espiritual. E de repente você começa a orar a língua dos homens. Línguas que você nunca estudou. Obrigado, amor. Línguas que você não aprendeu na escola. Você começa a orar a língua dos anjos, porque há um idioma celestial. E a igreja não foi para o céu ainda, mas o céu já veio até a igreja, nas línguas dos anjos. Isso é dado para a igreja, irmãos. Mas pastor, isso não é dado só para alguns, não. Para todos, todos os que creem. Você pode acompanhar o Espírito Santo nesses gemidos inexprimíveis. Você pode ser um amigo, um parceiro do Espírito Santo, orando essas línguas. Deixa eu te dizer uma coisa, para derrubar de repente tudo que alguém te vacinou contra, tudo que às vezes as pessoas disseram contra, ah, você pode de repente estar orando uma língua diabólica. Quem é que habita dentro de você? Você que já é crente, o Espírito Santo ou o diabo? Espírito Santo, quando você está orando, tu acha que vai vir uma língua do diabo? Não deixa ninguém botar isso na tua cabeça, cuidado, isso é muito perigoso. Você está orando ao Espírito Santo. Você está conhecendo Ele. Está crescendo com Ele. Ele tem sons que não dá para entender. Quando nós oramos em línguas, temos e produzimos sons que nós mesmos não entendemos. Amém? A não ser que o Senhor te dê a interpretação também dessas línguas. Mas quando começamos a ser iniciantes nessa arte, nesse dom espiritual, nós não entendemos. Quando você ora acompanhando o Espírito Santo, diz lá no capítulo 14 de Coríntios, quem fala em línguas, ora a Deus. Não passa pelo nosso canal da razão. Não passa, vamos dizer assim, pelo aspecto nosso intelectual. Passa diretamente do teu espírito para o Espírito de Deus. Quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Mas então, quando eu estou orando, o Espírito Santo está me edificando. Exatamente isso. Você já ora em línguas? Pastor, eu ainda não oro. Então vamos pedir hoje. Isso não é para ter apenas um grupo mais especial da igreja. É para todos. Eu não posso te privar desta bênção. Eu tenho que motivar você a buscar essa bênção. Diz na palavra de Deus também que o Espírito Santo edifica a nós enquanto estamos orando em línguas. Outra coisa que eu quero que você tire da cabeça se estiver errado. Pode ser que alguém tenha te dito primeiro, é perigoso, pode vir uma língua diabólica. Se você é de Jesus, fica tranquilo. Outra coisa, mas pastor, eu não entendo nada do que eu estou orando. É, aqui a tua razão humana não te ajuda. O teu intelecto não te ajuda. Eu tive aula de teologia, provavelmente com alguns dos melhores professores do mundo. Professores na Europa e professores nos Estados Unidos. Todos com doutorado no exterior. Todos, sem exceção. Homens de uma capacidade intelectual fantástica. Mas esse assunto aqui nunca foi ensinado na escola. Nunca foi ensinado. Porque eles mesmos não sabiam o que fazer com esse assunto. Não sabiam. Pensavam, eles, esse assunto é só do tempo dos apóstolos. E nós sabemos que esse assunto é para agora, porque este assunto edifica a tua vida espiritual. Mas pastor, isso é necessário, pastor? Sim. Eu não abro mão disso. Porque se eu abrir mão deste ensino, eu estou te privando de crescer espiritualmente. Eu estou anulando um aspecto importantíssimo da vida nossa com Deus, se esse assunto não for ensinado e buscado e ministrado. Mas pastor, eu não entendo nada. Se vem a presença do Espírito e você começa a falar numa língua estranha, eu não entendo nada. Aí é que está a bênção. Nessa hora não é você que domina, é o Espírito de Deus. Porque nós gostamos de dominar tudo. Nós gostamos de ter tudo na nossa mão. E nesse momento, você não tem nada na sua mão. É o Espírito de Deus que te tem na sua mão. É o Espírito Santo que tem, Ele tem você na mão. Eu às vezes já perguntei, Senhor, por que que esse dom espiritual, essa manifestação da tua glória, por que que essa manifestação do Pentecostes veio com esse dom na língua? Por quê? Porque provavelmente na língua e com a língua é que nós mais pecamos. Então é como que lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 6, o Senhor perguntou ao Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o Isaías se levanta, ele ouve a voz de Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí a palavra de Deus diz que um anjo pegou como que um alicate e foi lá, e pegou uma brasa acesa do altar e trouxe aquela brasa e colocou nos lábios do Isaías. E o Isaías diz que o Senhor me purificou os lábios porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Lá em Isaías há uma purificação dos lábios, que eu entendo uma purificação da língua também. Não é assim ainda hoje? Provavelmente o que mais se peca é com a língua. Se fala demais, se diz coisa demais, se emite opinião demais. E aí vem um sinal de que o Espírito Santo está te comandando e está dirigindo a tua vida, trazendo como que uma língua nova. Todas as línguas do mundo foram contaminadas lá na Torre de Babel. Toda, lá veio a confusão. Agora quando vem, em qualquer lugar do mundo que você for, você pode sair daqui e ir lá para um país do interior da África, e entra numa igreja lá e os irmãos estão orando em línguas. Sabe o que vai acontecer contigo? Se você já ora, vai vir uma identificação espiritual. Você vai dizer, estou em casa. Você vai num país lá da Europa, e os irmãos estão orando em línguas e você está naquele culto, você se sente em casa. Você pode não entender a língua deles, a língua nativa, a língua mãe daquele país, Mas quando começarem a orar no idioma celestial, você se sente em casa. Eu já fui em reuniões assim, em outros países. E daí a gente está em casa. A última vez fomos lá na Colômbia, estava aqui o Eduardo junto. Quando aquele povo, 15 mil pessoas, começava a orar em línguas. Nós, no meio de muitas línguas lá, mas essa língua nos era familiar. E nós pegava aquele embalo, aquele fogo todo e largava o verbo, mas o verbo espiritual. Amém, irmãos? Olha o que o Espírito Santo, ele quer ser nosso parceiro. Alguns de vocês, de repente, pastor, eu não estou entendendo nada. Isso tudo me soa muito estranho. Quando você começar a frequentar essa atmosfera espiritual, isso vai deixar de ser estranho para ti. E vai ser familiar para ti. Um dia isso foi estranho para mim também, não te assusta, você vai crescer nisso. Quanto mais você praticar, mais você fala, isso é que nem aprender, assim, uma outra língua natural. Quanto mais você põe em prática, quanto mais tu convive no meio de pessoas que falam, você vai falando, você vai crescendo nisso. O Espírito Santo tem algo para te dar, nesta noite. Ele deve estar nessa hora gemendo com sons inexprimíveis, para você receber mais do Senhor. Uma coisa eu sei, que enquanto oramos, o Espírito Santo está te dando. Eu vou dizer um negócio aqui que eu não sei se todos vão entender, mas eu vou dizer para fazer todo mundo ir crescendo espiritualmente. Quando você está orando em línguas, os que já oram, talvez já tiveram essa experiência, ou se já oram e não tiveram a experiência, vão passar a ter. Quando você está orando em línguas, o Espírito Santo vai te dar muitas visões. Quem aqui tem essa experiência sabe o que eu estou falando. Quando você está orando em português, quem recebe palavra profética, quem já recebe palavra de conhecimento, sem que ninguém te dê informação nenhuma sobre situação, você recebe diretamente do Senhor. Quando você está orando em português, isso é um nível. Mas quando você está orando em línguas, flui, flui, flui. Por isso que eu quero te motivar, se você tem o dom, não enterre o dom, não esconda o dom. Se você ainda não o tem, vamos pedir: Deus, eu quero, porque isso que está aqui é algo grandemente espiritual, porque o próprio Espírito Santo, podemos dizer, falou em línguas. É isso que está aqui, nessa palavra do apóstolo Paulo. E você já tem o Espírito Santo, você se converteu, amém? Você tem o Espírito Santo. Eu não quero, irmãos, que nós, e pode ser que vai acontecer com uns mais, com outros menos, mas eu não quero que nós um dia cheguemos lá no céu e o Senhor vá te dizer: por que tu não me pediu isso, meu filho? Estava a teu dispor. Por que tu não me pediu isso, minha filha? Era teu. Mas o pastor lá nunca nos ensinou. Pode acontecer uma situação dessas. Ou pode ser que o pastor ensinou, mas eu tive medo, aquilo tudo era tão estranho para mim. Um dia eu ouvi um testemunho de um dentista lá de São Paulo. Ele era jovem, estava entrando na faculdade. Não sabia nada sobre Deus, criado numa família sem Deus. E ele foi numa fazenda de um tio dele passar, tipo assim, alguns dias, fim de semana. E esse jovem estudante, lá no fundo da fazenda, tinha um culto evangélico na casa dos peões. E o capataz era um peão, um homem negro, grande. E o culto estava acontecendo, até naquele aspecto meio caipira do interior de São Paulo. E esse jovem foi atraído pela música e foi chegando lá, chegou uma casinha muito simples. E de repente as pessoas começaram a orar, e os irmãos tudo sabem como é que é, né? Que a oração vai, Vai crescendo, vai crescendo, e o Espírito Santo vai soprando, e as labaredas vão aumentando. E aquele capataz da fazenda começou a orar a língua dos anjos. E aquele jovem nunca tinha ouvido nada parecido. E de repente, aquele homem começou a revelar a vida do jovem estudante. E o jovem disse: só pode ser uma coisa de Deus isso aqui, porque ninguém sabe nada do que está sendo dito a respeito de mim, isso ninguém sabia. E esse jovem se converteu, se tornou depois um dentista, e ele dá testemunhos numa reunião de homens de negócios chamada Adonep. Eu ouvi o testemunho dele. Talvez tenha algum irmão que ouviu esse testemunho também. Quando alguém começa a entrar numa esfera celestial, deixa eu te dizer uma coisa aqui: ou você vai fugir, ou você vai entrar. Mas eu quero te convidar, não fuja. É estranho, pastor? É. Eu devo admitir que é. As primeiras vezes que você começa a falar em língua, diz: mas o que eu estou falando? Perguntinha que todo mundo faz: será de Deus ou não é de Deus? Eu já disse, se você tem o Espírito Santo, é de Deus. Mas eu não entendi, eu não consegui comandar aquele momento. Deixa o Espírito Santo comandar esse momento. Mas pastor, e se nós orar daqui um pouquinho e eu não receber nada? Não sei, é você e Deus. Não saia frustrado. Se você precisar aconselhamento posterior, eu estou aqui para te ajudar. Pode marcar um dia aqui na igreja, eu te atendo sobre esse assunto. Para te ajudar a crescer espiritualmente. Não feche a porta para as coisas de Deus. Isso é estranho, é. Mas não é mais estranho do que um homem morrer na cruz. E esse, o homem da cruz, ser o salvador do mundo. Também é muito estranho. Cá entre nós, é muito estranho. No Evangelho, tem coisa estranha para quebrar o domínio humano. Aí é Deus que governa. Seguir um crucificado, só se o Espírito Santo te convencer, não foi assim? Abrir a boca e deixar o Espírito Santo dirigir a tua boca, a tua língua, só o Espírito Santo. Por mim, pela minha natureza humana, nunca teria chegado a isso. Eu estudei numa escola, irmãos, que se dizia que essas coisas não existem. Eu estudei numa escola que formava pastores e dizia: isso não existe. Como diziam que outras coisas também não existem. Entenderam? Entenderam, né? Mas existem. Vocês entenderam, né? Quem viu o Fantástico há um tempo atrás, entendeu o que eu falei. O Espírito Santo está aqui para te abençoar, para acrescentar algo novo na tua vida, e você vai praticando, praticando, e você vai crescendo espiritualmente. Alguém perguntaria: essa igreja aqui é uma igreja evangélica? Sim. E é uma igreja pentecostal que crê no Espírito Santo? Totalmente pentecostal. Totalmente, irmãos. Porque se não é o Espírito Santo na frente, podemos fechar as portas. Se não é o Espírito Santo comandando a igreja, pode encerrar, porque daí vira um clube religioso. E sinceramente, Deus não me chamou para dirigir clube religioso. Mas uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito, guiada pelo Espírito, que ouve os gemidos do Espírito e geme com o Espírito. Vamos lá? Vamos ficar de pé, irmãos. Amém.